André Cedeves, o moral de Ibi Coara. Toda patricinha gosta de um favelado, com cabelo na régua e o bigode alinhado. Na beira da piscina, com as suas amigas, o grave tá batendo e elas com a bunda pra cima. Mas que viagem, o pai adora. Joga, joga, joga, joga, joga, joga. Patricinha gosta de um favelado, com cabelo na régua e o bigode alinhado. Na beira da piscina, com as suas amigas, o grave tá batendo e elas com a bunda. Chegou sua hora, bebê, o pai adora. Joga, joga, joga, joga, joga, joga, bunda pros maloca. Joga, joga, joga, joga, joga, joga, pro pai que ele gosta. Fala como é, porrada.